Nosso saco Juliette está 3170. Graça Juliette para o portão 13, está 3170. Portão 13, 3170. Para o táxi Tutan 3520, 178 a bordo, 1 hora e 54 de autonomia, alterna a Recife. 170, após a companhia passar à frente, prossiga no seu ponto de espera, lá reporte pronto, ajuste 1002. Após a aeronave da companhia, a ponto de espera, 1002. O senhor formou o portão 13, conduzimos o 13, confirme, remoto ou vingança? Remota 13, tá? 13, 970. 13, remota, 3170. Boa noite, 96, decolado aos 29, controle de 935, por favor. Ok, boa noite. Controle ao gol 1896, decolado na sua escuta. 886, bom dia, contato radar vigilância. Prossiga conforme autorizado. Ok, comando autorizado para 370 igual 1890. Ponto espera, pronto, TAN 3520. TAN 3520, a linha decola, pista 10, vento 070 graus, 099. A linha decola, TAN 3520. 520, decolado aos 34, controle 119, decimal 35. 1935, boa. Norte 96, passa 150, chama Recife em 12685. Bom dia. 12685, bom dia. Boa noite, controle 3520, Pucajama, Aracaju, cruza 270. Bom dia, Tano 3520, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado. Tano 3520. 20. Salvador approach, Bristol 1816, information time. 1816, good morning. Hawk Island, descending 18,000 feet. Altimeter 1012, by direct to Duna position, report and localize. By direct Duna, go 1816, confirm. Flanamo. Okay, clear to 2,000 feet. Direct Luna, go 1-1-0-1. 1-0-2, correct. 3520, passar 150, chama centro de Recife em 12685. Bom dia. Confirma a sua frequência. 126.85. 12685, obrigado. Um bom dia. Tá 3530, com tempo. PRX aqui em cara. Confirm you are clear, RLS. Yes, you are clear, you know. Call back, stop it on the localizer. Report established, go 181. Go 1816, establish on localizer. Roger that, 2 miles to outer marker, complete the land approach runway 10, and contact now the tower at 118.6. Go 1816. Contact tower 118.6, go 1816. So long. So long, sir. Commodore Tower, morning, go 1816, 1 mile to Automark. Go 1816, clear to land runway 10, wind 060 degrees, 06 knots, confirm landing gear tower and lock it. Tower and lock it, clear to land runway 10, go 1816. 1816 on the ground at 55. Approve a taxi via Alpha Juliet 807. Alpha Juliet 807, go 1.